Intervalos de segunda maior, segunda menor, quinta perfeita e oitava perfeita. Duas séries de oito intervalos melódicos. Segunda série de oito intervalos melódicos. Segunda maior, segunda menor, quinta perfeita e oitava perfeita. Duas séries de oito intervalos harmónicos. Segunda série de oito intervalos harmónicos.